devagar com esse andor. Leonor, casamento é muito caro. É, sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de Frodo que do Leonor, mas não sou Roberto Carlos. É, não tenho carro de boi, Leonor. É nem outro tipo de carro. É, meu cachê é um horror, Leonor. Não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador, é, não tenho nem gravador. Leonor, meu sandinetito é de barro. Meu nene é feijão com arroz, que divido com mais dois. Leonor, é quando não falta trabalho. Viver somente de amor, Leonor. É tão lindo quanto precário. Tem que morar, por favor, Leonor. É lá no bairro do Calvário. O que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor, Leonor. Dois galos, três agasalhos, cachecol de lã, gibis de tarja, gibis de terror, cobertor, quatro jogos de baralho, um macacão furtacou, Leonor. Uma colcha de retalhos, o que não tá no penhor, Leonor. Foi pra casa do Carvalho, é devagar com o sendo, é devagar com o sendo, Leonor. É casamento é de cara. É, sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de produtor, Leonor, mas não sou Roberto Carlos. É, não tenho carro de boi, Leonor. Nem outro tipo de carro. É, meu cachê é um horror, Leonor. Não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador, não tenho nem gravador. Meu São Benedito é de barro. Meu menino é feijão com arroz, e dividido com mais dois. É quando não falta trabalho. Viver somente de amor. É tão lindo quanto precário. Tem que morar de favor, Leonor. Lá no bairro do Calvário, o que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor. Dois galos, três agasalhos, cachecol de lã, gibis de tarja, gibis de terror, cobertor, quatro jogos de baralho, um macacão de fracor, uma colcha de retalhos, o que não dá no penhor, Leonor. Foi pra casa do carnaval, é devagar com o senhor.